caralho. Bota, tota, tira e pira, bota, tota, tira e pura, encaixa, bota, tira e pira, bota, tota, tira e pura, encaixa, bota, tira e pira, bota, mas eu sei machucar. Hoje eu só quero te dar. Aguentei os meus 18 que eu nunca vi. Eu nunca vi. Fiquei sentada desde que eu tinha 16. Mas mamãe e o papai não deixam eu sair. Pulo fundo da bota de pega e me mira. Bota, tira e pura, encaixa, mas eu sei machucar. A parceria incomparável. Bota, tira e empurra, encaixa, mas a cê machuca. Bota, tira e empurra, encaixa, mas a cê machuca. Bota, tira e empurra, encaixa, mas a cê machuca. Hoje eu só quero te dar. Bota, bota, tira e pira, bota, bota, tira e empurra, encaixa, bota, tira e pira, bota, bota, tira e empurra, encaixa, bota, tira e pira, bota, mas a cê machuca. Hoje eu só quero te dar. Aguentei os meus 18 que eu nunca vi. Eu nunca vi. Fiquei sentada desde que eu tinha 16. Mas mamãe